haja espírito que vem à tona. Viver além do que a circunstância proporciona. Almejar sem olhar os 10 mil à direita. É ter fé, vencendo as incertezas. Vem no reggaeton que o dia tá bom. Joga a tristeza fora e aumenta o som. Se tiver escuro, pode acreditar que vai melhorar e vai clarear. Vem no reggaeton que o dia tá bom. Jogue a tristeza fora e aumenta o som. Se tiver escuro, pode acreditar que vai melhorar e vai clarear. Não deixe que ninguém roube de você a fé e nem imponha algo que você não é. Levante os olhos pro céu, aumente o som. Vem no reggaeton. Não deixe que ninguém roube de você a fé e nem imponha algo que você não é. Levante os olhos pro céu, aumente o som. Vamos no que Deus é bueno. Vem, vem, vem que Deus é bom. Vamos no que Deus é bueno. Acelera e vem, só vem. Com toda a energia que você tem. Digo fraco, eu sou forte. Não importa o desafio, você pode. Vem na batida, levanta a poeira. Deus te sustenta a semana inteira. Segunda-feira, você é mais que vencedor. Terça-feira, você é mais que vencedor. Quarta-feira, você é mais que vencedor. A semana inteira glorifico o Senhor. A semana inteira glorifico o Senhor. Não deixe que ninguém roube de você a fé e nem imponha algo que você não é. Levante os olhos pro céu, aumente o som. Vem no reggaeton. Não deixe que ninguém roube de você a fé e nem imponha algo que você não é. Levante os olhos pro céu, aumente o som. Vem no reggaeton. Vem, vem, vem no reggaeton. Vamos no que Deus é bueno. Vem, vem, vem que Deus é bom. Vamos no que Deus é bueno. Yeah, sigo pa'lante, avante, siempre junto de Cristo. Predicando el evangelio a todos los que están perdidos. Eso es mi objetivo, llevar la salvación a todos los cativos. De corazón, la misión no puede parar. En nombre de Cristo tenemos que caminar. De diablo, ellos tenemos que tumbar, tumbar. Con la santa palabra que viene de Jehová. No quede callado, no quede parado. Predique el evangelio pa' que el mundo sea salvo. No quede callado, no quede parado. Predique el evangelio pa' que el mundo sea salvo. Predique el evangelio pa' que el mundo sea salvo. Predique el evangelio pa' que el mundo sea salvo. Predique el evangelio pa' que el mundo sea salvo. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Não deixe que ninguém roube de você a fé e nem imponha algo que você não é. Levante os olhos pro céu, aumente o som. Vem no reggaeton. Não deixe que ninguém roube de você a fé e nem imponha algo que você não é. Levante os olhos pro céu, aumente o som. Vem no reggaeton. Vem, vem, vem no reggaeton. Vamos no que Deus é bueno. Vem, vem, vem que Deus é bom. Vamos no que Deus é bueno.